Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Cido Bala em Acreúna. Aê, Cido Bala em Acreúna. Os amigos da Rádio Canadá FM exibindo o nosso programa. O Cido Bala, todos os seus amigos aí do Mototáxi. Um abraço, muito obrigado, viu? Thales Oliveira, aí de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, né? Um abraço, os amigos da Rádio Cristal FM exibindo o nosso programa. Os amigos da Lanchonete e Restaurante Beira Rio. É todo mundo ouvindo o nosso programa aí pela Cristal FM. Muito obrigado a todos vocês, viu? Quem vai cantar bonito agora? Zezé de Camargo Luciano e Paula Fernandes. Criação Divina. Deus criou o universo em harmonia. Fez o sol que dá calor aos nossos dias. Fez a lua pra servir de inspiração, e a chuva pra matar a sede do sertão. Fez o rio só por ser boa onda, e deu o dom à minha voz e o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem e a mulher. O amor e fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Deus criou pra cada um seu próprio dom, e junto com cada

tempo para verê. Vamos em frente, vamos em frente. Os amigos da Rádio Campos Belos FM, aí em Campos Belos, Goiás, exibindo o nosso programa. Obrigado pela parceria de vocês, tá bom? Minha querida Nízia em Santa Vitória, Minas Gerais, um abraço, obrigado pelo carinho, tá bom? Aí, Taliba Gonçalves, Cabra Danado aí de Juína, Rádio Atividade, exibindo o nosso programa em Juína, Mato Grosso, sucesso total. Meu amigo Afonso Braddock, em Formosa, Estadão de Goiás, os amigos da nossa Brasil FM, exibindo o programa Mundo Sertanejo todos os dias às 8 da manhã. A Priscila Ferreira, em Itaipé, Minas Gerais, também ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Um abraço aos amigos da Web Rádio Multimaria, em Criciúma, Santa Catarina, exibindo o nosso programa, né? Um abraço a todos da equipe da Rádio Multimaria, em Criciúma, Santa Catarina. Um abraço, Rafael Lindberg. Muito obrigado, viu? João Bosco e Vinícius cantam Fim de Semana. Só depois daquele beijo despertou o meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso. Quer essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Maravilha, maravilha, João Bosco e Vinícius cantaram para vocês essa linda canção. Ô, dupla que canta bonito, né? Muito bem. Maria Aparecida em São Felipe do Oeste, Rondônia, também não perde o programa. Ela disse que adora acordar de manhã e ouvir Mundo Sertanejo, ouvir a voz de Diego Valadares. Obrigado, viu, Maria Aparecida, pelo carinho. Beijo para você, tá bom? Deixa eu mandar mais alô aqui. Meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, ouvintes, aí da Rádio Cultura Sertaneja. Marcelo Pereira Silva, em Nova União contra Iguaçu, os amigos da Rádio Líder, Rádio Luz FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado. Meu amigo Casquinha, da Rádio Master, um abraço, muito obrigado. A Eliane Benicasa, em Águas Claras, Distrito Federal também, ouvindo o nosso programa, muito bem. Os amigos da Rádio Beleza FM, em Candangolândia também, Distrito Federal, exibindo o sertanejo. Um abraço a todos vocês. Minha amiga Fabiana Carla, em São João do Nepomuceno, Minas Gerais. Um abraço, minha querida Rosângela Ribeiro, em Curubins. A todos vocês, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Galera FM em Cananéia, São Paulo. Valeu, Leonardo, muito obrigado pela parceria. J. Neves canta Ai Que Saudade. Eu queria saber por onde anda o meu amor que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo consegue esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Saudade, eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Poliana Moura, em Santa Luzia do Paruá. Ela diz que ela, a mamãe dela, não perde o programa, né? Muito obrigado a todos vocês aí de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, essa cidade maravilhosa que ouve o nosso programa pela Rádio Tropical FM. Meu amigo Francisco Evangelista, em Bom Jardim, também no Maranhão, ouvindo o nosso programa. Minha querida Débora, em Bom Jesus, Minas Gerais, também ouvindo o nosso programa. O meu amigo Raimundo José, aí de Zedoca, um abraço aos amigos da rádio aí que exibe o nosso programa em Zedoca, Maranhão. Muito obrigado, Raimundo José, todos da equipe, muito obrigado pela parceria de vocês, tá bom? Quem vai cantar bonito agora? Valonir Fernandes, fique com ela, com a participação especial de Denis Mato Grosso. Um abraço, valeu.